vez que eu ouvi Bluesette, tinha eu 17. Ah, foi bom, meu coração ficou feliz. E bem que eu quis ouvir Elis duelando com Toots e eu no bis. Ah, sonhei tanto em tocar Bluesette, mais de vez, mais de sete, com Big Ben do Billy May, Hancock, Train, Jazz Hall of Fame e Toots também. Solos mil só pra mim, pra mais ninguém. Pro Toots, ok, achei. Thank you. Thank you.